Lima Hotel Zulu, chame Recife em 128.8 e alterne 1260. 288-260, Lima Hotel Zulu, muito obrigado. Bravo Alfa Tango, desça para 2000 pés, ajuste no 015. Autorizado Duna, reporte estabilizado do NLS. Cinco anos da Oxa, pronto, cota. Tamou, 62, cinco anos. Afirma, pronto, cota. Oxa, né, 6251, tá autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, saída da El, letra Bridge, onde intercepta peso Lona 6, Brava Tel Zulu 3. Aciona código 5023 e a frequência do controle 120 decimal 8. Estamos autorizados para Guarulhos, 360. Falando da 10, pessoa da El, Leda e Bridge. Já é confirmando o gol. 5023, autoresponde o controle de saída 1208. 5023, transponde, cotejamento correto, deixando o caminho para o push no 11. Voador, Oxané 6251 na ponte 11, para puxa acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, agora para o táxi, 251 na Oxané. Prossiga. Por favor, se puder ajudar a gente aí, eu não consigo ninguém entrar esse troco, que nem a empresa consegue. Se puder arranjar alguém aí, a gente tá tudo pronto, olha, se tem um posto, mas ninguém vem. É uma coordenação da sua companhia infra-aero, como a mesma monitora na sua frequência, acho que ela já resolve seu problema em instantes. Eu vou coordenar com ela, sabe? Eu sei. Nós já estamos em contato, mas ainda não chegaram. Se puder nos ajudar aí, eu agradeço. Obrigado. Tá, ok. 5, obrigado, bom dia. Tá? Oi, Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu Bravo, Alfa Tango, estabilizado com S2. Bravo, Alfa Tango. Continua a próxima tango, vai dar tradução para pouso. Muito bom dia. Aguardando a autorização, o Bravo Alfa Tango. Bravo Alfa Tango, contato visual, check-in, livre pouso na 10, o vento é de 160 graus com 4 nós. O trem é fixo, livre pouso na 160, Bravo Alfa Tango. Só confirma pro Bravo Alfa Tango, o Ateca. É o pátio 3? Conheço, comandante, mas eu posso checar aqui junto ao infra-S. É o terminal de carga. Tá, o pátio de carga é o pátio 3. Ok, obrigado, Dano. Esse comando já foi solicitado junto à entrada do operador de Fingers. Muito obrigado, você já finalmente chegou. Obrigado. Delta. No solo 23, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, para Alfa Pat 3. Salvador, Chané 6251171 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o caminhão para o saco. Contorno ao pátio, Índio Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 6251. Estará pronto no ponto de espera, 6251. Oxiné 6251, a linda cola pista 10, veta de 160 graus com 4 nós. E a minha área de colada na cabeceira 10, o Oxiné 6251. Decolou os 39, 208, frequência do controle. 208, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia. Oxané 6251, na sua escuta. Bom dia, 6251, submantenho 360, saída da El Vigilância. 360 da El, 6251. Visual no setor, senhor, poderia voar Lida da presente? Após 2 mil pés autorizado, Lida. 2 mil Lida, 5797, muito bom dia pro Galeão, tá autorizado nível 340. Seu decola da 10, contra o fecho da saída da El Leda Bridge, onde intercepta Perzulona, Zéves, Map, Lufto, Barbacena. 5034 é o código transponder, no 20.8 é a frequência do controle. Aprovado nível 340, Galeão, via Pedro Luna 0, decola da 10, primeira direita da Euleda Bridge. Controle 2085034, portão de número 4, Aligente 5797. Proteja mais correto, chama como totalmente pronto, trupas. Chamaremos, muitíssimo obrigado. Salvador, muito bom dia, web 6749, aposto número 10, para informação Golf, para cópia. 6749, está autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta P Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu 3. Aciona 5031 no transponder, no 208, a frequência do controle. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, na saída da Euleda Bridge, pela P Zulu no 6, até BHG, após livre posse. 5031 é o transponder, 208, ao controle web. 6749, número 10. Chama quando pronto para o posto, web 6749. Quando pronto, o pushback vai chamar web 6251, chame Recife em 123-25, alternativa 1251.